Nacional. Segundo ele, uma auditoria do Ministério da Previdência Social e a apuração policial apontaram a aplicação de cerca de 970 milhões de reais na compra de letras financeiras do Banco Master por gestores do Rio Previdência. Em data próxima dessas operações, normas internas teriam sido simplificadas para credenciar instituições sem análise rigorosa. Justiça condena grupo que desviou recursos da Caixa Econômica usando e-mails falsos. A denúncia foi apresentada pelo MPF Sabrine Menezes. Segundo as investigações, o grupo atuava de forma estratégica, criava endereços de e-mail falsos com aparência oficial e enviava ofícios para agências da Caixa Econômica Federal. A tese apresentada pelo MPF alegou o crime de estelionato eletrônico. O réu, apontado como mentor do grupo, pois era o responsável por planejar e redigir os documentos falsos, foi condenado a 7 anos e 3 meses de prisão. As outras 5 pessoas envolvidas no esquema receberam penas que variam entre 6 e 8 anos de reclusão, a maioria em regime semiaberto. Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nakaoka. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Abandono afetivo pode aumentar valor da pensão alimentícia. Avança projeto que regulamenta o exercício da psicopedagogia. Paciente em tratamento pode ter proteção contra cancelamento de plano de saúde. Boa noite. Boa noite. O abandono afetivo pode pesar no bolso de pais ausentes. É o que determina uma proposta em análise no Senado, que permite o aumento do valor da pensão alimentícia quando houver falta de cuidado e apoio emocional dos pais. A proposta inclui a negligência afetiva entre os critérios para definir o valor pago aos filhos. Detalhes na reportagem de Lana Dias. O Senado pode analisar em breve o possível aumento da pensão alimentícia por abandono afetivo comprovado. Um projeto da Câmara dos Deputados inclui a negligência do cuidado, proteção e apoio emocional nos critérios de definição do valor pago aos filhos menores de 18 anos. A proposta altera o Código Civil e também leva em consideração a sobrecarga de responsabilidade suportada por um dos genitores, entendendo que o abandono afetivo de um resulta em carga maior para o responsável pela guarda. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, destacou a importância da proposta para as mães de crianças com deficiência, nos casos de abandono paterno. Isso é fundamental, especialmente para milhares de mães de crianças com deficiência, que muitas vezes são deixadas sozinhas para dar conta de tudo. Essas mães, elas precisam conciliar cuidados intensivos, terapias, escola, trabalho, e muitas vezes abrindo mão da própria carreira e da própria saúde mental. Quando um pai abandona, ele não deixa apenas um vazio emocional, ele também transfere toda a responsabilidade para essa mulher. O texto mantém os parâmetros atuais de definição da pensão alimentícia, que observam a necessidade da criança ou do adolescente e a possibilidade de quanto o pai ou a mãe podem pagar. O projeto pode ser enviado para a análise do Senado, se não houver pedido para a votação no plenário da Câmara dos Deputados. O senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, pediu urgência na votação do projeto de lei que cria o exame de proficiência em medicina. O texto aguarda análise do plenário do Senado. Segundo ele, a medida é essencial para garantir a qualidade da formação médica no país. A proposta já foi aprovada pelas comissões e prevê prova nacional como pré-requisito para o registro profissional. Dr. Irã também argumentou que o exame pode evitar erros graves no atendimento, além de estabelecer sanções a instituições que não garantirem a formação adequada dos alunos, como redução de vagas e até o fechamento de cursos. O parlamentar criticou ainda a expansão acelerada de cursos de medicina nos últimos anos e afirmou que parte dos profissionais formados não possui preparo adequado para atender a população. Nós não podemos deixar médicos mal formados cuidar da nossa população. E a cada tempo que nós demoramos a aprovar esse projeto tão importante para a saúde pública do Brasil, pessoas estão morrendo em pronto-socorro, em hospitais. E o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, apresentou um projeto para impedir que operadoras cancelem contratos de planos de saúde quando o paciente estiver com as mensalidades em dia e em tratamento médico contínuo. A proposta estabelece que o atendimento deverá ser mantido até a alta médica ou até que o paciente tenha acesso a outra opção de tratamento segura e equivalente. Repórter Patrícia Oliveira. A ideia é proteger pessoas que não podem interromper o tratamento para não colocar as suas vidas em risco, piorar a saúde ou causar danos físicos, seja qual for a doença. O atendimento deve continuar até o paciente receber alta do médico ou ter outra opção de atendimento que seja segura e equivalente. Para o senador Chico Rodrigues, quando o contrato é cancelado por decisão da empresa, o paciente sai prejudicado e pode ficar sem o tratamento adequado. E essa insegurança faz com que muita gente desista de contratar planos de saúde. Porque é uma forma de você garantir às pessoas que, na hora da necessidade, poderão realmente ser atendidas. E suspendendo exatamente os planos, claro que vai comprometer, porque quando a pessoa compra um plano é porque ela pode um dia precisar do plano. Então, essa é exatamente a forma de ficar de olho nos planos de saúde para não provocar esse dano ao beneficiado. Em dezembro de 2025, cerca de 53 milhões de brasileiros tinham um plano de saúde privado. Hoje, os planos individuais duram pelo menos um ano e só podem ser cancelados pela empresa se o cliente ficar mais de 60 dias sem pagar ou se não estiver internado. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que estabelece regras para o compartilhamento de postes entre empresas de energia elétrica e de telecomunicações. O texto fixa um prazo de 5 anos para regularização de toda a fiação aérea no país. Repórter Bruno Lourenço. Projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça tem como objetivo combater um problema visível em quase todas as esquinas: os nós de cabos pendurados nos postes, muitos deles em desuso e sem identificação. O relator na CCJ, senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, destacou que o cenário atual, além de esteticamente degradante para as cidades, pode ser letal. Um nó ilhado, às vezes enroscado, e não raro, provocando acidentes, principalmente com os cabos já em desuso, que ficam pendurados. Para acabar com o chamado empurra-empurra entre as agências reguladoras, o projeto delimita as competências de cada uma. A ANEEL fixará o valor máximo pelo uso dos postes, enquanto a Anatel cuidará das normas técnicas de ocupação. O texto também cria uma anistia de 180 dias para que as empresas de internet se regularizem sem multas e permite que prefeituras ajudem na fiscalização. O projeto prevê ainda um cronograma de 5 anos para regularização, que pode ser estendido por mais 5 em casos de alta complexidade técnica. E avançou no Senado o projeto que regulamenta a atividade de psicopedagogia. Falta apenas mais uma votação no colegiado para que a proposta siga para análise dos deputados. Repórter Marcela Diniz. De acordo com a regulamentação aprovada na Comissão de Assuntos Sociais, cabem ao profissional da psicopedagogia tarefas como avaliações e intervenções em processos de aprendizagem em escolas, espaços institucionais e clínicos. Poderão exercer a atividade profissionais formados na área ou diplomados em psicologia, pedagogia, licenciaturas ou fonoaudiologia que tenham curso de especialização em psicopedagogia, com duração mínima de 600 horas e carga horária de 80% na especialidade, até 60 meses após a publicação da lei. Também poderá continuar exercendo a função quem trabalha ou trabalhou na área por pelo menos um ano até a entrada em vigor da legislação. O relator, senador Stevenson Valentim, do PSDB do Rio Grande do Norte, defendeu a regulamentação da profissão e ressaltou a importância da qualificação dos psicopedagogos. Regulamentar a profissão mostra-se fundamental para garantir que apenas profissionais com formação adequada e conduta ética possam exercer essa atividade, oferecendo segurança e qualidade no atendimento. O projeto é do senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, e passará por mais uma votação na Comissão de Assuntos Sociais antes de seguir para análise da Câmara dos Deputados. Cadastre sua emissora na Rádio Agência Senado. Emissoras de rádio de todo o país podem utilizar gratuitamente o material produzido por nossa equipe em sua programação. São notícias, entrevistas, programas culturais, spots, campanhas de utilidade pública, reportagens e conteúdos especiais para as rádios conveniadas. O cadastro é rápido e fácil e o ambiente é exclusivo para rádios. Acesse senado.leg.br/radioagência. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar como novas tecnologias são incorporadas ao Sistema Único de Saúde, o SUS. A fiscalização verificou a atuação do Ministério da Saúde e identificou problemas no monitoramento das tecnologias já incorporadas e na avaliação dos impactos clínicos e financeiros. As falhas podem comprometer o uso adequado dos recursos e a oferta de serviços de saúde. O ministro relator do processo, Walton Alencar, falou sobre a conclusão do TCU. Proponho fazer determinações e recomendações ao Ministério da Saúde e ao Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, com vistas ao aprimoramento do processo de incorporação, alteração e exclusão de tecnologias no Sistema Único de Saúde. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara permite divulgar imagens de pessoas flagradas cometendo crimes. Comissão de Educação buscará soluções concretas para problemas do setor. Mota diz que Câmara está acompanhando efeitos da alta dos combustíveis. Deputados aprovam projeto de lei que criminaliza golpe do falso advogado. Boa noite. O plenário da Câmara aprovou um projeto de lei que criminaliza o golpe do falso advogado. Entenda na reportagem de Antônio Vital. O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna crime, com um artigo só para isso no Código Penal, o chamado golpe do falso advogado, com pena de até 8 anos de prisão. Para que o golpe ocorra, é preciso que o criminoso tenha acesso a dados relativos a ações judiciais reais nos sites dos tribunais. De posse dessas informações, os golpistas entram em contato com autores ou réus em processos, se identificam como advogados e, na maioria das vezes, cobram valores para liberar indenizações ou recursos provenientes de sentenças não existentes. O projeto foi apresentado pelo deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, com o objetivo de prevenir, reprimir e reparar esse tipo de fraude. Além de criar no Código Penal o crime de fraude processual eletrônica, o projeto obriga os tribunais a adotarem padrões mínimos de segurança para acesso a processos eletrônicos, uma maneira de evitar que quadrilhas tenham acesso a dados sigilosos. Também cria no Código Penal o crime de uso indevido de credencial de acesso à justiça, com pena de até 6 anos de prisão para quem violar os sistemas e vazar os dados para as quadrilhas. O projeto cria ainda o Cadastro Nacional de Condenados por Estelionato Eletrônico, que vai reunir dados relativos a ocorrências de todos os estados, e obriga os bancos a manterem canais emergenciais de atendimento a vítimas, com funcionamento ininterrupto para bloqueio de transferências de dinheiro. O projeto obriga ainda os serviços de mensagem instantânea e as empresas telefônicas a suspenderem a conta e o chip do telefone usados na aplicação do golpe, o que provocou críticas no plenário. Para a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, a medida é um risco para quem usa esse tipo de serviço. A fundamentação do projeto é muito boa, porém, simplesmente criar-se um comitê que não se sabe nem de quem que é e simplesmente poder retirar liminarmente, derrubar uma linha de uma pessoa, um WhatsApp, rede, isso é muito perigoso. Porque nós sabemos que os bandidos, eles não vão ter um chip, não, eles vão ter 200 chips à disposição deles. Mas as pessoas que forem falsamente acusadas, essas sim terão um chip e elas poderão ser perseguidas. O relator da proposta, deputado Sérgio Santos Rodrigues, do Podemos de Minas Gerais, disse que o texto passou pelo crivo da Ordem dos Advogados do Brasil e do Conselho Nacional de Justiça. Segundo ele, o projeto não permite abusos como suspensão automática de linhas telefônicas ou contas em serviços de mensagens instantâneas sem os devidos cuidados. A questão do golpe do falso advogado, senhor presidente, ela não é uma questão que pega só o advogado. Ela é ruim para a sociedade, ela é ruim para o sistema da justiça. Hoje tem gente que está utilizando o brasão do STJ, o brasão do Poder Judiciário, exatamente para poder perpetrar esses golpes. Não há possibilidade de suspensão sumária de redes sociais, não há a previsão, como havia o receio aqui, de um ano eleitoral, que alguém seja perseguido e suspenso, sem passar por um crivo, por um filtro antes. O projeto que torna crime o chamado golpe do falso advogado seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Segurança Pública. Carol D'Artora, do PT do Paraná, denuncia ameaças de estupro e morte recebidas nas redes sociais em razão de sua atuação parlamentar contra a misoginia. Ela afirma que os ataques estão ligados à apresentação de projetos para combater grupos que disseminam ódio e violência online. Carol D'Artora argumenta que a violência política de gênero compromete a democracia e, por isso, defende o avanço de propostas para criminalizar a misoginia. A deputada também cita a participação em debate na ONU e reforça que não vai recuar diante das ameaças. Roberto Monteiro, pai do PL, faz uma defesa da Polícia Civil do Rio de Janeiro, destacando o trabalho de seus agentes no combate ao crime organizado e na condução de investigações e operações locais. Roberto Monteiro, pai, também ressalta a importância da atuação integrada das instituições de segurança e dos investimentos na área. Ele reitera a defesa do fortalecimento das políticas públicas voltadas à redução da criminalidade e a proteção da população. Educação. O deputado Benis Leocádio é o novo presidente da Comissão de Educação da Câmara. A repórter Maria Neves acompanhou a eleição. Eleito presidente da Comissão de Educação para este ano, o deputado Benis Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, garantiu que irá conduzir os trabalhos com diálogo e orientar a atuação do colegiado pela busca de soluções concretas para os problemas da educação brasileira. O deputado sustentou ter a certeza de que a educação é o caminho mais sólido para reduzir desigualdades e construir um país mais justo. Diante disso, ressaltou a importância da Comissão de Educação para a sociedade brasileira. A Comissão de Educação é um espaço estratégico desta casa. É aqui que discutimos desde a educação básica até o ensino superior, da valorização dos profissionais de educação ao financiamento adequado das políticas públicas. É aqui que ajudamos a definir o futuro de milhões de brasileiros. Parabéns, Leocádio. A comissão deve trabalhar por uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa, conectada com os desafios do século XXI. Dentre as prioridades para o setor, ele destacou aspectos como a redução das desigualdades regionais, ampliação do ensino em tempo integral, o combate à violência escolar e a valorização dos professores. No exercício do seu segundo mandato na Câmara, Benis Leocádio relatou ter participado da comissão especial que analisou o novo Fundeb para aumentar a participação da União no financiamento da educação básica. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O deputado lembrou ainda que participou da comissão especial que analisou a proposta de emenda à Constituição que autoriza os professores da rede pública a acumular outro cargo público. Ao deixar a presidência, o deputado Maurício Carvalho, do União de Rondônia, falou sobre a atuação da Comissão de Educação no último ano. Segundo disse, os deputados dedicaram 182 horas ao trabalho no colegiado, que realizou 134 eventos e votou 577 propostas. Mas Maurício Carvalho afirmou que mais importante que os números foram os avanços concretos para a educação brasileira. No período. Acima de tudo, foram ideias transformadas em ação. Foram debates que se converteram em políticas públicas. Foi uma comissão que se posicionou, que enfrentou desafios e que trabalhou com seriedade pela valorização dos professores, pela alfabetização das nossas crianças e pela construção estruturante do novo Plano Nacional de Educação. Maurício Carvalho também comemorou a entrada em vigor do novo ECA Digital, lei voltada ao combate à violência contra crianças e adolescentes por meio da internet. De acordo com o deputado, no último ano a Comissão de Educação teve como prioridade enfrentar a violência escolar e fortalecer a proteção dos menores de 18 anos, inclusive no ambiente virtual. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Saúde. Geraldo Rezende, do PSDB, destaca a visita a diversos municípios de Mato Grosso do Sul para acompanhar investimentos na área da saúde. Entre outras iniciativas, o deputado cita a entrega de equipamentos e ações para ampliar o acesso da população a serviços médicos. O parlamentar também ressalta iniciativas voltadas à inclusão, como o apoio a pessoas com autismo. Segundo Geraldo Rezende, a atuação política deve priorizar medidas concretas que melhorem a qualidade de vida da população. Rafael Fera, do Podemos, denuncia um suposto esquema de corrupção na Secretaria de Saúde de Rondônia. O parlamentar aponta que um contrato de R$8.500.000, previsto para um ano, teria consumido mais de R$13 milhões em apenas 45 dias. Rafael Fera também alerta sobre indícios de irregularidades e favorecimento a empresas privadas na possível privatização do saneamento básico do Estado. Ele pede que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investiguem a aplicação de recursos da União em Rondônia. Presidência. Hugo Mota afirma que a Câmara está atenta à alta dos combustíveis e pode agir se necessário. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou em entrevista que o parlamento está atento à recente alta nos preços dos combustíveis causada pelos conflitos no Oriente Médio. Ele destacou que o Brasil não tem controle sobre esse episódio e que os parlamentares estão prontos para agir caso seja necessário. Hugo Mota lembrou que a Câmara foi célere na resposta do país às tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no ano passado. Dependemos dos serviços para a logística dos caminhoneiros que estão nas estradas todos os dias transportando aquilo que é importante para que o país possa funcionar. E é claro que sempre nos preocupa quando temos uma alta de combustíveis que venha a incidir diretamente no custo do dia a dia desse modal rodoviário que nós temos. O que eu posso garantir é que a Câmara estará atenta, como esteve também no momento em que tivemos as tarifas sendo impostas ao Brasil, e aqui, naquilo em que dependeu do Parlamento, nós fomos extremamente céleres, extremamente proativos para ajudar o país nesse momento de dificuldade. Sobre a condenação dos parlamentares pelo Supremo Tribunal Federal, Hugo Mota explicou que a Câmara seguirá estritamente o rito regimental após o trânsito em julgado. Ele afirmou que o procedimento padrão é o plenário dar a palavra final sobre a perda do mandato. Nesta terça-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade dois deputados por corrupção passiva por desvio de emendas parlamentares. Depois de exaurido todo o processo lá no Supremo, é que a mesa faça o encaminhamento que tem que ser dado nesses casos, que é o plenário dar a palavra final acerca da perda do mandato. Então, chegando esse comunicado, quando a decisão transitar em julgado, nós iremos encaminhar para a Comissão de Constituição e Justiça e depois nós levaremos o caso a plenário para que os deputados e deputadas federais possam decidir acerca desse tema, garantindo o amplo direito de defesa e o cumprimento regimental da decisão. O presidente reiterou ainda a necessidade de cumprir as regras da Casa para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar os escândalos envolvendo o Banco Master. Hugo Mota afirmou que há 16 pedidos de CPI protocolados e o regimento permite apenas 5 em funcionamento simultâneo. Ele defendeu que as investigações em curso dos órgãos de controle sejam feitas de maneira isenta, correta e técnica. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Alô? Eu queria fazer uma crítica. Oi, eu gostaria de fazer uma denúncia. Alô, eu queria fazer uma sugestão. A ouvidoria da Câmara é o canal certo para você se manifestar. Envie sua mensagem. A gente leva a sua questão a quem pode resolver. Fale conosco pelo telefone 0800 0619 619 ou venha pessoalmente. Mais que te ouvir, a ouvidoria da Câmara dá voz à sua voz. Desenvolvimento Regional. Átila Lins, do PSD, relata a viagem ao interior do Amazonas, onde celebrou os 70 anos de Santo Antônio do Içá. O deputado visitou as obras do novo estádio de futebol e anunciou a construção da Policlínica da Mulher no município, que contou com emendas de sua autoria. Em Nova Olinda do Norte, Átila Lins acompanhou o lançamento do edital para a construção da nova maternidade da cidade, viabilizada também com suas emendas ao orçamento. Ele exalta a importância desses investimentos para a saúde feminina no Amazonas. Ivoneide Caetano, do PT, registra a visita de representantes do governo da Bahia às cidade de Camaçari. Ela conta que durante a visita aconteceu a vistoria da construção de uma policlínica no novo programa de aceleração do crescimento, com previsão de entrega em junho. A deputada também comemora o anúncio de novos investimentos na saúde, incluindo unidades básicas, centro de reabilitação e equipamentos de saúde mental. Para Ivoneide Caetano, as ações refletem o alinhamento entre os governos federal e estadual para levar avanços concretos para a Bahia. Agricultura. A Feira Nacional de Tecnologias para a Agricultura Familiar foi realizada no município paulista de Campinas esta semana. Elisângela Araújo, do PT da Bahia, destaca que o evento é apontado como espaço de valorização dos agricultores com foco em tecnologias adaptadas à realidade do campo. Elisângela Araújo também celebra os 30 anos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e a sua importância para garantir alimento, renda e desenvolvimento social. Para ela, fortalecer o setor é essencial para o crescimento do país e para a segurança alimentar da população. Transportes. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, cobra do governo federal a pavimentação da BR-319 que liga Manaus a Porto Velho. O parlamentar argumenta que a falta de estrada fere o direito constitucional de ir e vir dos cidadãos do Amazonas e de Roraima, o que isola a região do restante do país. Na avaliação de Sidney Leite, o entrave ambiental é injustificável, uma vez que o Amazonas preserva 97% de sua floresta. O congressista reforça que o isolamento dessa região encarece o custo de vida local e dificulta o transporte de alimentos saudáveis para a população. Keniston Braga, do MDB, afirma que a Transamazônica e outras rodovias do Pará estão em situação precária, que é agravada no período de chuvas. O deputado acrescenta que a situação compromete o escoamento da produção e a mobilidade da população local. Keniston Braga também alerta para problemas na Universidade Federal Rural da Amazônia, em Parauapebas, que, segundo ele, podem comprometer cursos na área agrária. Ele sustenta que é necessário priorizar investimentos para garantir desenvolvimento e melhores condições à população. Votação. A Câmara aprovou proposta que permite a divulgação de imagens de pessoas flagradas cometendo crimes em estabelecimentos comerciais. O repórter Antônio Vital tem os detalhes. O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza a divulgação de imagens e áudios de pessoas flagradas cometendo crimes no interior de estabelecimentos comerciais. O texto aprovado estabelece condições para que as imagens sejam divulgadas. A primeira é que tenha como finalidade identificar o infrator, alertar a população ou colaborar com a polícia. A segunda condição é que não exponha terceiros sem envolvimento no crime. A proposta obriga ainda que o estabelecimento responsável pela divulgação das imagens registre boletim de ocorrência. Se isso não for feito, o responsável poderá ser responsabilizado por eventual divulgação indevida de imagens falsas ou inverídicas. De acordo com a autora da proposta, a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, a Lei Geral de Proteção de Dados limita esse tipo de divulgação, o que causa insegurança jurídica para comerciantes que forem vítimas de crimes. O relator, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, deu parecer favorável à proposta, que, segundo ele, contém limites para evitar abusos. Ao invés de fragilizar a proteção de dados, delimita com precisão quando a divulgação é lícita, evitando interpretações equivocadas que possam gerar responsabilização indevida de comerciantes ou cidadãos que busquem apenas colaborar com a segurança pública. O projeto foi criticado pelo deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. Para ele, permitir a divulgação de imagens de crimes cometidos no interior de estabelecimentos comerciais sem o devido processo legal pode provocar injustiças. Eu não sei em que mundo vocês vivem, de tantas reportagens que nós vimos, de pessoas que passaram anos na cadeia porque o reconhecimento fotográfico era a única prova utilizada no processo. E aqui qual é o processo? Não há processos. Há o dono da loja espalhando no grupo de zap do bairro, dizendo: olha o criminoso que me roubou, para que alguém na rua, ao confundir uma pessoa inocente com aquilo, linche essa pessoa inocente. O projeto que autoriza a divulgação de imagens e áudios de pessoas flagradas cometendo crimes no interior de estabelecimentos comerciais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Trabalho. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, defende o fim da escala de trabalho 6x1, sugerindo sua substituição por um modelo que garanta mais descanso, lazer e convivência familiar. O deputado afirma que a jornada atual é excessiva e prejudica a saúde física e mental dos trabalhadores. Marcon acrescenta que a redução da carga horária sem diminuição de salário já é realidade em países desenvolvidos. Na avaliação do parlamentar, a medida é essencial para melhorar a qualidade de vida e valorizar o trabalhador. Rafael Simões, do União de Minas Gerais, defende o projeto de lei que permite a contratação de trabalhadores safristas sem perda de benefícios sociais. O deputado sustenta que a iniciativa é fundamental para garantir mão de obra durante o período de colheita. Rafael Simões também alerta para a insegurança jurídica no campo em relação às normas sobre trabalho análogo à escravidão. Ele afirma que pequenos e médios produtores enfrentam dificuldades para cumprir as exigências e pede ajustes para evitar prejuízos à produção agrícola. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e a apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite para você. Rádio MEC. Música, educação e cultura. 99,3 FM. Você está ouvindo AZYC 979, Rádio Líder FM 97.1, a rádio que faz sucesso. Souza, Paraíba. Mensagem automática do sistema de streaming. Esta emissora não está transmitindo ao vivo no momento. Pode aguardar ou voltar em breve. Programação ao vivo indisponível no momento. Voltamos em breve. Obrigado por nos ouvir. Podemos estar em manutenção ou em um horário que não temos transmissão ao vivo. Mensagem automática do sistema de streaming. Esta emissora não está transmitindo ao vivo no momento. Pode aguardar ou voltar em breve.